assim. Bonitinho. Coisa linda, famosa, sabe? Eu quero ouvir. E fazer amor. Lindo demais, vai. Coisa linda, famosa, Samara. Chama até na sua cara e te chama de safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e gostosa, gatinha dengosa. A Samara cai, você não quer mais. A Samara cai. Eu beijo ardente. Olha bem. Olha de cerveja. A Samara cai, você não quer mais. A Samara cai. E vamos nós. Ô Samara, puta. DMX, ô Samara, ô Samara, ô Samara. Venha, venha. Por que você me traz? Por que você me traz? Tira o pé do chão, Cintura na Bahia ao vivo. Joga, doida. Olha o pancadão aí. Potência, legal. CDs.com. Coisa linda, famosa Samara. Chama bem e te chama de safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa Samara. Samarina, vai. Me chama bem na sua cara e te chama de safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Venha, venha. Bonita e charmosa, gatinha deigosa. A Samara traz, cê não quer mais, Samara. Olha o beijo. O beijo ardente. Olha de serpente. Venha, venha. Samara traz, você não quer mais. A Samara traz. Quem sabe cantar, ô Samara. Vai. Por que você me traz? Por que você me traz? Joga dois.